São os Alif do Líbano que já fazem a tradição, ou melhor, a transição entre a música cá do Ocidente com a do Médio Oriente. Neste seu novo disco que se chama Ainam Rtama, por aqui voltamos a ouvir mais uma vez Al-Kutba Al-Akira. É o início da Orelha Extra de hoje, 2 horas com Fernando Cabrita, neste que é o tal canal auditivo suplementar. Prosseguimos agora com a violoncelista Julia Kent, ela que tem colaborado com Onus Johnsons de Anthony, também com Rufus Wainwright ou com os Swans. Mais um excelente disco na sua carreira a solo, chama-se Asperities. Ficamos com o tema inicial, este Elabor. E depois escutamos ainda Empty States, Julia Kent. Bem-vindos. Thank you.

Esta é a Orelha Extra, através da Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense, também Universidade FM e no Brasil na Rádio UFSCar em São Carlos. Para trás, Jim O'Rourke de Simple Songs e temos também o regresso do trio de Berna na Suíça, The Jackets. I'm Uma banda cujo habitat natural são mesmo os concertos ao vivo, o trio suíço The Jaggeds. Novo álbum chama-se Shadows of Sound, sai através da editora suíça Voodoo Rhythm. Ficamos com dois temas, Sometimes Maybe e Wheels of Time. E vamos voltar mais uma vez ao prolífico músico polaco Jakub Jolek. Conhecemos-lo dos projetos Stara Jeka e Inner City Ensemble e também do que vamos escutar a seguir, os Alameda Pinch. O álbum novo chama-se Duke Tornada. Vamos ficar com o tema 8, é em polaco e segundo o Google Tradutor é qualquer coisa como isto. Shersk Plominha. Ale nie zbliżaj się do ognia! Nadejdzie świt i wszystko wróci do siebie. Za czwartym wystrzałem nastanie cisza. Niemiec poda rękę Anglikowi. Francuz! A Francuz zginie mężnie w walce. Tak. Ptaki spadać będą z gwiazd. Tylko nie zbliżaj się do ognia! Do serca karmazynowego, do serca łagodzącego złe serca, przytulca! Niech zgaśnie! Tej nocy gniazda i korzenie znów zamienią się w płomienie, niech zgaśnie, nim nadejdzie świt! Niech zgaśnie! pustych pokojach śpią głupcy, a bełkot ścian gubi ich czujność. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ainda há pouco tivemos com o Zalameda Pinch, o álbum Doug Tornada, um disco que, segundo eles, é influenciado por os livros de ficção científica, bem como filmes também dessa temática, e de seguida também mais influências da ficção científica, no caso a aventura que se chama The Sprawl. O músico e produtor que assina também como logos Mum Dance ou Shape Noise vem agora com esta aventura de Sprawl, que tem a ver precisamente com os livros de William Gibson, assim intitulados, e o disco chama-se EP1. Vamos ouvir From Wetware to Software, The Sprawl. Thank you. aventura musical inspirada pela trilogia de livros de William Gibson, The Sprawl, que contém os livros Neuromancer, Count Zero e Mona Lisa Overdrive, o primeiro com o título em português de Neuromant, essa obra-prima de William Gibson. The Sprawl do EP1 foi From Netware to Software. Um bocadinho mais de atenção por aqui agora à aventura Boys Age do japonês Kaz Takamasa, ou como ele próprio se intitula tão bem, Takamaster. Este ano já editou variedíssimos trabalhos em CD, vinil, como foi o caso do single 7 polegadas com R, Stevie Moore e tão bem cassetes. Voltamos a um documento fonográfico que já tínhamos dado destaque, ou pelo menos já tínhamos ouvido por aqui, de Boys Age, de Inner Moon, lançado através da italiana More Letters. Desta vez escutámos o tema Luna e vamos ouvir da cassete saída através da já histórica editora norte-americana Berger Records, que se intitula a cassete, bem entendido, Calm Time. O tema que vamos destacar chama-se A Basement Song, Boys Age. Muitos trabalhos já editados este ano de Boys Age, a aventura de Kaz Takamasa, no caso de Inner Moon e Calm Time. Orelha extra, canal auditivo suplementar, ainda à primeira hora. Thank you. disco comemorativo do 10º aniversário da editora britânica Ghost Box, duplo CD, também duplo vinil, chama-se In a Moment. Ouvimos os Bellbury Polly com The Willows e vamos escutar ainda o tema curto de Rog Bongo, Workout. Evening Games, do recente Quiet Energy's Evil Forces. E de seguida Dave Rawlings Machine, The Trip, para Nashville Obsolete, final da primeira parte de Orelha Extra. Voltamos logo a seguir. That's what I... Someone's sister, someone's teacher, going down the road. With a body and a handkerchief and a hatchet from an unspeakable crime. But there's no one waiting for them. There's no judgment down the line. Chickens squall and little babies crow. And winter leaves and the spring unwinds and summer comes again, you know. Pink is the color of my true love's dress and black is the color of her heart. But I could never leave old Virginia, and so we'll never part. Ebony face, ebony nails, ebony coffin on the rails. Moving south, COD, going home to mother. Some said for valor, for glory, for treasure, for pride. Sometimes brother hates brother. So take a trip wherever your conscience has to roam. It's much too hard to try to live a life at home. My boots are cracked with road dirt and asphalt, spit and broken dreams, chewing gum and safety pins. I would hold my pegs are loose, my screws too tightly wound to get into. But I still try sometimes on those golden summer afternoons. So take a trip.

Cá estamos de novo, segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Gabrita. Não se esqueçam, o podcast em www.orelhaextra.com. Contacto através do Facebook, do Twitter e do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Ouvimos Swamp Thing, retirado de Choose Your Weapon, dos Aietos Coyote. E o último para All Them Witches. Everything I see is sacred. Five points to you, hold to spoil. Mother Mary, rearrange me. Held the glory to soft soil. Twist your fingers. Stars. Trust your fingers. Dois temas, Dirt Preachers e This Is Where It Falls Apart. Último trabalho para os All Them Witches, Dying Surfer meets his Maker. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. somewhere no one ever went unless to be alone. The wren would sing, the grouse would fly, a fox a flash of red. A peaceful place of moss and flowers, an untouched golden bed. Who was that girl that ended there? Who crossed that thorny turf? She brought with her just rope and will to end her time on earth. We did not know the face or name, just rather in our minds. But the boss would sing the strangest song. As we roam composições de Sarah Kirkland Snyder, orquestrações da mesma, participações de Padma Newsom, D.M. Stith e Shara Warden. As composições são interpretadas pela Unremembered Orchestra, com membros dos ACME, Alarm Wilm Sound, ICE, The Knights e Soul Percussion, e a condução desta orquestra de Edwin Outwater. O álbum chama-se Unremembered e ouvimos Prelude e The Girl. Rocket, rocket, rocket, me Elohim. Rocket, rocket, rocket, me Elohim. Rocket, rocket, rocket, me Elohim. Rocket, rocket, rocket, rocket, me Elohim. Svat ha'enosh kosh lekivrecha nafshi ola. Svat ha'enosh kosh lekivrecha nafshi ola. Svat ha'enosh kosh lekivrecha nafshi ola. Svat ha'enosh kosh lekivrecha nafshi ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola. mais um excelente disco de colaborações, este entre o israelita radicado na Índia, Shia Ben Tzur, o guitarrista dos Radiohead, Johnny Greenwood, e a fantástica formação de Rajasthan Express. O disco tem como título Junoon, e desta vez o tema foi Rocked. Esta é a segunda e última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Universidade FM, em Vila Real de Trás-os-Montes, 104.3. Também podem ouvir o streaming direto no site da mesma, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, na Rádio Universitária do Algarve e na Rádio Universidade de Coimbra, isto em Portugal, e no Brasil, na Rádio UFSCar, em São Carlos. Temos de volta também, já pela segunda vez este ano, o produtor e DJ J. Carrion Morgan, que assina como Lotic. O novo trabalho chama-se Agitations. O tema para hoje, este bravado. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes? 2 horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Time's a signal and you wait for changes. And the problem is, you know, I got no patience. I've got no desire to be the fourth person in line. It's a problem that I try to counter, so I learn to burn using much less matter, but it means I turn off the thing that keeps me alive. Turn it up, turn it up, turn it up. I'm standing at the station waiting for someone to flag me and tell me that I can go. Whoa. So now you know. Well, I'll stop for petrol and I'll stop for Dylan, but that's the limit when I get moving everywhere I go. You know I gotta get there first. Well, she gives me kisses and she gives me squeezes and she knows the back streets of the foreign cities where you get to see things you've never ever seen before. So turn it up, turn it up, turn it up. I'm standing at a landing and as far as I can see, the band is ready to blow. So now you know. I'll disappoint you and I'll let you down. I'm not the Joker, I'm the sheriff of this town, and I got some information I'd love to get around. I mistook Memphis for a house in Surrey. You can miss detail when you're in a hurry. A passing smile, well, it makes no sound. I open presents before Christmas for my crimes. She's a witness. See me in good times, know me in bad. So turn it up, turn it up, turn it up. I'm waiting for the volume in my life to hit a meter. A grande figura da música australiana Robert Forster, o álbum de este ano, Songs to Play, o tema esse foi Learn to Burn, e o tributo a uma grande figura também da música, mas no caso da música folk britânica, Ewan McCall, Joy of Living. I'm thinking on you, Mary. No, your many's the man alone. Kiss the children for me, Mary. Do not let them pine in the grave. Tell them that I'm them. No, our home I have to leave. Building dams at fields and factories, shifting mountains by the load. I'll be with you in November when I'm finished with the Just a note for time is short, dear. Hard the work and long the day, but I'm thinking on your memory. Though your many's the mile away, ways are changing, you cannot deny. The day of the traveler's over. There's nowhere to go and there's nowhere to bide. So farewell to the life of a rover. Goodbye to the tent and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the travelling man. Goodbye to the 30-foot trailer. Farewell to the Kent and the travelling tongue. Farewell to the Romany talking, the buying and selling, the old fortune telling, the knock on the door and the hawking. Goodbye to the tent and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the travelling man. Goodbye to the 30-foot trailer. You've got to move fast to keep up with the times, for these days a man cannot daunder. There's a bylaw to say you must be on your way, and another to say you can't wander. Goodbye to the tent and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the travelling man. Goodbye to the 30-foot trailer. Farewell to the bosoms of heather and broom. Farewell to the creel and the basket. The folks of today, they would fasten the bay for a thing that's been made out of plastic. Goodbye to the tent and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the travelling man. And goodbye to the 30-foot trailer. Passing and soon they'll be gone, for progress is I a big factor. It's sent to afflict us, and when they evict us, they'll tow us away with a tractor. Goodbye to the tent and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the travelling man. And goodbye to the 30-foot trailer. Farewell to the pony, the cob and the mare. The reins and the harness are idle. You don't need a strap when you're breaking up scrap. So farewell to the bit and the bridle. Goodbye to the tent and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the travelling man. goodbye to the 30-foot trailer. Farewell to the fields where we sweated and toiled at pulling and showing and lifting. They'll soon have machines and the travelling queens, and their men folk had better be shifting. Goodbye to the tents and the old caravan, to the tinker, the gypsy, the travelling man. Goodbye to the 30-foot trailer. E nos minutos anteriores estivemos em família, e que família, uma família já com grandes créditos na música folk britânica, os Watersons. Primeiro Mary Watterson com The Exile Song, e depois a sua sobrinha Eliza Carty com 30 Foot Trailer. O álbum Joy of Living, a tribute to Ewan McCall. E reavivada este ano a velha aventura de Dan Melchior, Dan Melchior's Broke Review, o álbum Lords of the Manor, Jackie. House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Oh, see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. É o adeus da Orelha Extra por hoje, para trás de Dan Melchior's Broke Review de Lords of the Manor. E vamos terminar com o Tamacek Abba Garagando, do álbum homónimo. O tema vai ser Amidinin. Tchau, até para a semana, no mesmo lugar, à mesma hora. Ah.